quanto tempo um coração leva pra saber. Que o sinônimo de amar é sofrer. Num aroma de amores pode haver espinho. É como ter mulheres e milhões e ser sozinho. Na solidão de casa, descansar. O sentido da vida, encontrar. Ninguém pode dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Revelará o mistério que tem a fé. E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Cego procurando a luz na imensidão do paraíso. Quem tem amor na vida tem sorte. Quem na fraqueza sabe ser bem mais forte. Sabe dizer onde a felicidade está. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. O amor é feito paixões quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Quem revelará o mistério que tem a fé? E quantos segredos traz o coração de uma mulher? Como é triste a tristeza mendigando um sorriso. Cego procurando a luz da imensidão do paraíso. O amor é feito de paixões e quando perde a razão, não sabe quem vai machucar. Quem ama nunca sente medo de contar o seu segredo. Sinônimo de amor é paixões, perde a razão, não sabe. contar o seu segredo. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar. Sinônimo de amor é amar.